Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 9 de abril de 2015. Destaques de hoje. PTB desmente informação de que teria desistido da fusão com o DEM. Juiz bloqueia 163,5 milhões de empreiteira investigada na Lava Jato. Prejuízo com desvio de dinheiro público somam 19 milhões, informa a Polícia Federal. Júri considera Tsarnaev culpado por atentados na maratona de Boston. DEICOR desarticula a organização criminosa com brasileiros e estrangeiros que faziam agiotagem no Rio Grande do Norte. Dupla envolvida em tentativa de homicídio é condenada a 18 anos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Instabilidades ainda provocam chuva a qualquer hora do dia no leste do Espírito Santo. Sol entre nuvens no leste de São Paulo, do Rio de Janeiro e do norte de Minas Gerais. Não há risco de chuva. Chuva isolada a partir da tarde no oeste de Minas. Sol e tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Áreas de instabilidade espalham muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora no oeste do Acre, no Amazonas e no centro-sul do Tocantins. Nas demais áreas, o sol aparece na maior parte do dia e chove rápido a partir da tarde. Região Nordeste. Instabilidades associadas a uma frente fria provocam chuva a qualquer hora do dia na Bahia, no Sul, leste e norte do Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte e no oeste de Pernambuco. Há risco de chuva forte no Recôncavo Baiano. Sol e chuva rápida nas demais áreas. Região Sul. Uma massa de ar seco predomina e garante um dia de sol em toda a região. Poucas nuvens se formam no litoral ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Região Centro-Oeste. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia no Distrito Federal, no centro-norte de Goiás e no Mato Grosso. Tempo firme no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Sol forte e rápidas pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Jornal Brasil Notícias. Faremos o nosso primeiro intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Os números das operações da Polícia Federal ao longo do ano passado são assustadores. A Polícia Federal calculou um prejuízo ao erário de 6,8 bilhões de reais com crimes praticados. Nunca foi constatada tanta corrupção no Brasil. Os prejuízos, no entanto, poderiam ser maiores, segundo a Polícia Federal. Os dados revelam que o trabalho da polícia evitou a perda de 2,8 bilhões de reais. Além disso, foram apreendidos 3,3 bilhões em bens e valores. Foram deflagradas 390 operações, registrando 87 operações a mais do que 2013. Os números tratam de todas as operações da Polícia Federal, com foco no combate ao desvio de recursos públicos, repressão às drogas e crime financeiro. A Operação Lava Jato, por exemplo, se enquadra nesta última. Dupla envolvida em tentativa de homicídio é condenada a 18 anos. Chamamos Edilson Peroni de Rondônia com os detalhes. O julgamento desta terça-feira, dia 7, no plenário do Fórum Desembargador Leal Fagundes, teve 9 horas de duração e contou com réplica e tréplica da acusação e defesa. Nas cadeiras dos réus estavam Terry Peterson Boeira e Tiago Rodrigues, acusados de tentar contra a vida de um adolescente identificado por Odair José Leite Baltazar, que na ocasião tinha 17 anos. A tentativa de homicídio foi registrada na tarde do dia 18 de junho de 2014, na rua 306, no bairro Vila Operária, em Vilhena. Na ocasião do crime, a dupla Terry, acompanhado do seu comparsa Tiago, teria ido até a casa da vítima, onde ocorreria uma festa, a fim de matar uma quarta pessoa, identificada apenas por Valderi, com quem tinha uma velha rixa. Porém, ao chegar no local mencionado, o mentor Terry, como qualificado nos autos, passou as características de Valderi, que também estava na festa, ao seu comparsa Tiago, que ao chegar do quintal da residência e de uma arma em punho, ordenou que todos deitassem de bruços no chão e atirou por 3 vezes, mas a arma falhou por 2 vezes, disparando uma única vez nas costas da vítima. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A presidenta nacional do PTB, deputada Cristiane Brasil, do Rio de Janeiro, divulgou nota na qual informa que as negociações para a fusão de seu partido com o DEM continuam em curso. Contrariando informação divulgada pelo líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, de Goiás, de que os representantes do PTB no Congresso Nacional rejeitaram dar prosseguimento à fusão, Cristiane disse que o que houve foi um encontro das bancadas do PTB, no qual os parlamentares apresentaram seus pontos de vista relativos à negociação em curso. Reforço que a negociação para a fusão das duas siglas está mantida nos termos até agora avaliados pela Executiva Nacional do PTB e os prazos ajustados com o DEM serão mantidos, diz a nota da presidenta do PTB. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela investigação da Operação Lava Jato, na primeira instância, determinou o bloqueio de 163,5 milhões da empreiteira Queiroz Galvão, acusada de pagar propina para obter contratos com a Petrobras. O valor é referente a um precatório do governo de Alagoas, que deverá ser pago à empresa. Moro atendeu ao pedido do Ministério Público Federal para que a quantia fosse bloqueada a fim de garantir o ressarcimento aos cofres públicos. O Ministério Público Federal avalia em 372,2 bilhões o valor que a Queiroz Galvão deve devolver. A quantia foi calculada levando-se em conta 3% dos contratos que a empresa assinou com a Petrobras. O percentual era a média de propina que deveria ser paga a então diretores da estatal pela assinatura dos contratos, segundo delatores do esquema. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, as trapalhadas governamentais continuam. As mais recentes: Dilma convida Padilha para o Ministério das Relações Institucionais, responsável pelas articulações políticas do governo. Logo ele. Mas vá lá, não consultou o PMDB, que vetou por algumas das razões que expliquei ontem. Bola para fora. Michel Temer assumiu por considerar que tem postura para aguentar os trancos da presidente e ainda manter um nível razoável de conversa com interlocutores no Congresso. Já demonstrou que tem. Ontem falou com muitos e até conseguiu certo apoio para não votar pauta que aumente gastos. Mas dá para confiar nestas promessas? Na sequência das trapalhadas, o ex-ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, anunciou que iria para a Secretaria de Direitos Humanos. Como a chefa, no entanto, não havia confirmado, teve que recuar e dizer que aguarda o convite, que agora pode não vir. Pergunto a vocês, qual o acréscimo de colocar Pepe no lugar de Ideli Salvati? Eu mesmo respondo, nenhum. Ambos são praticamente nulos em termos de ações e representatividade. Nesse sentido, o governo continua errando. Mexe na água para ver se atrai peixes, ou então faz movimentos sem sair do lugar. Uma lástima. Enquanto isso tudo vai acontecendo, é bom não esquecer que hoje é dia de Vaccari Neto na CPI da Petrobras. O tesoureiro do PT tem muito o que explicar, mas, salvo engano, vai repetir a cantilena de que o partido não recebeu nenhum dinheiro sujo. Tudo foi doado licitamente, mesmo que tenha vindo da roubalheira na Petrobras. Só que delatores e doadores já afirmaram que não se tratava de doação, e sim o pagamento de propina por contratos transferidos sob a influência do partido e de muitos dos seus altos dirigentes, diga-se de passagem. Revendo depoimentos de um dos principais delatores, Paulo Roberto Costa, ele afirma textualmente que Dilma sabia de tudo, pois foi presidente do Conselho Administrativo da Petrobras de 2003 a 2010. Portanto, acompanhou e sabia de tudo o que se passava dentro da companhia. Portanto, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, Vaccari pode negar que o partido não recebeu mais de 200 milhões de dinheiro da propina. Aliás, pode negar tudo. E eles fazem isso com convicção, como se recitassem um mantra. Mas mentir é coisa que todo o povo já sabe. Está no receituário petista, infelizmente. Direto de Brasília, José Voit Schumas. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um intervalo. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O governo da Venezuela recentemente convidou o governo dos Estados Unidos a enviar um alto funcionário a Caracas para um encontro com o presidente Maduro antes da Cúpula das Américas, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Mary Harf. Com o pedido, o secretário de Estado John Kerry pediu a Tom Shannon, um conselheiro do Departamento de Estado, que viaje a Caracas. Ele chegou no dia 7 de abril e retorna no dia 9, hoje, complementa Harf, que não deu mais detalhes sobre a viagem. Na terça-feira, durante uma coletiva de imprensa, um alto assessor do presidente Barack Obama, Ben Hodges, baixou sensivelmente o tom das tensões bilaterais depois que a Casa Branca adotou em março sanções contra estes funcionários venezuelanos. Durante encontro em Moscou, o primeiro-ministro grego Alexei Tsipras e o presidente russo Vladimir Putin discutiram formas de cooperação econômica entre os dois países, inclusive a extensão até a Grécia do gasoduto subterrâneo que será construído da Rússia até a Turquia pelo Mar Negro. A implementação de grandes projetos de energia pode gerar recursos para a Grécia, contribuindo para a resolução de sua situação de endividamento. A Grécia poderia se converter em um dos principais centros europeus de distribuição de energia. Mas esta é uma decisão soberana que deve ser adotada pelo governo grego, ressaltou. A visita de Tsipras a Moscou gerou apreensão em alguns líderes europeus que temiam que o premier grego utilizasse a oportunidade para pedir ajuda financeira a Putin, em troca de apoio contra a política de sanções econômicas impostas pela União Europeia à Rússia. Tsipras, entretanto, rechaçou a ideia. Diz Okar Tsanaev, o jovem muçulmano de origem chechena, de 21 anos, foi condenado culpado por um júri popular pelas 30 acusações que pesavam contra ele no julgamento dos atentados durante a maratona de Boston. Os 12 jurados levaram 11 horas para chegar a este veredito unânime, reconhecendo sua culpa pelas 30 acusações que pesavam contra ele, incluindo de complô para a utilização de uma arma de destruição em massa. O réu, presente na sala, ouviu o veredito sem expressar reações, de pé ao lado dos advogados. 17 acusações são puníveis com a pena de morte. O ataque ocorreu em 15 de abril de 2013, quando duas bombas caseiras explodiram com 12 segundos de diferença em meio à multidão que cercava a linha de chegada da Maratona de Boston, reavivando temores de terrorismo nos Estados Unidos. O governo queniano congelou pelo menos 86 contas bancárias de pessoas e empresas acusadas de financiar as atividades terroristas do grupo islâmico Al-Shebab, informou o ministro das Finanças do país. A medida pretende cortar o financiamento do grupo Al-Shebab por meio de congelamento das contas bancárias de 13 empresas de envio de dinheiro, muito usadas pela comunidade somali no Quênia, informou o jornal local The Star, citado pela agência espanhola EFE. O grupo extremista assassinou na quinta-feira 148 pessoas na Universidade de Garissa. Duas das empresas acusadas, a Muhuri e a Hack Africa, fizeram contato com o jornal para negar qualquer vínculo com o grupo. Elas asseguram que os seus objetivos corporativos passam pelo desenvolvimento local e pela defesa dos direitos humanos. As autoridades quenianas adotaram a medida um dia depois de vários políticos do nordeste do país terem prometido revelar os nomes dos supostos financiadores do Al-Shebab na Garissa e em outras cidades que fazem fronteira com a Somália. Jornal Brasil Notícias. Continue ligado. Dentro de instantes, estaremos de volta. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. As atuais investigações da Polícia Federal relacionadas a desvios de dinheiro público somam 19 bilhões de reais, informou o órgão nesta quarta-feira. Não estão inclusos nestes valores, no entanto, os montantes investigados pela Operação Zelotes, deflagrada no início deste ano para investigar um suposto esquema de fraude na Receita Federal e que sozinha chegaria próximo a este valor, e nem os números da Operação Lava Jato, que por sua origem como investigação em um esquema de lavagem de dinheiro por doleiros, foi caracterizada como crime financeiro. Os dados foram apresentados durante coletiva da Polícia Federal sobre a evolução das operações especiais da corporação durante o ano passado, que envolvem crimes como desvios de recursos públicos, crimes financeiros e operações contra o tráfico de drogas. De acordo com a instituição, foram realizadas um total de 390 operações em 2014, aumento de quase 30% em relação às 303 operações deflagradas em 2013, durante as quais constatou-se um prejuízo de 6,8 bilhões ao erário por conta da ação de criminosos. Além disso, foram apreendidos 3,3 bilhões de reais em bens que serão leiloados e revertidos aos cofres da União. DEICOR desarticula a organização criminosa com brasileiros e estrangeiros que faziam agiotagem no Rio Grande do Norte. Chamamos direto o nosso repórter Francisco Silva. A Polícia Civil, através da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, deflagrou uma operação contra grupo de brasileiros e estrangeiros que atuavam no ramo de agiotagem no Rio Grande do Norte. Até o momento, 15 pessoas foram presas. Entre os alvos, de acordo com informações da polícia, estão colombianos que seriam líderes da organização e financiadores do esquema de empréstimos ilegal. Vários mandados foram cumpridos, mas a polícia ainda não repassou os detalhes à imprensa. A equipe da DEICOR e da Delegacia Geral vão conceder entrevista coletiva nesses dias para apresentar mais informações sobre a operação. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Deputado cobra do governo medidas efetivas para contornar impasses com caminhoneiros. Reportagem de Emanuele Brasil. O deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, cobrou do governo medidas efetivas para contornar os impasses com os caminhoneiros. O deputado é relator da comissão externa da Câmara que busca evitar uma nova greve, como a que resultou no bloqueio de rodovias em 14 estados no início de março. O representante dos caminhoneiros, Giancarlo Tibola, participou da reunião do colegiado nesta quarta-feira e alertou para o risco de greve geral caso não seja fechado acordo entre a categoria e o governo na reunião prevista para o dia 23 deste mês. 22 é a palavra final deles. Ou eles vão atender, vão aplicar a tabela mínima do frete ou não vão. Não vão. Dia 23 vai parar. O Brasil vai parar dia 23. Tanto já está, todas as mídias, Facebook, WhatsApp, está sendo divulgado. Tem um cartaz divulgando que vai parar dia 23. A verdade, a palavra está com o governo federal. Se vão parar ou continuar. A comissão externa tem o papel de intermediar as negociações entre o governo e os caminhoneiros. Segundo o relator, deputado Osmar Terra, ela vai acabar tendo um papel muito mais importante do que a gente pensava. Como o governo não está anunciando nada, né, em relação aos caminhoneiros, e já tem várias medidas, várias emendas, as medidas provisórias que estão em debate na Câmara para serem votadas, emendas que atendem o pleito dos caminhoneiros, no fim a Câmara vai, se a comissão colaborar em agilizar essas votações, ela vai ter resposta já no dia 22, que o governo não conseguiu dar ainda. Durante a reunião, os deputados destacaram medidas benéficas aos caminhoneiros que tramitam na Câmara dos Deputados. Dentre elas, a proposta do deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, que inclui no texto de uma medida provisória o refinanciamento em até 12 parcelas da compra e arrendamento de caminhões feitos até o fim de 2014. A comissão externa convidou, dentre outras autoridades, o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, para audiência pública na próxima semana, na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Senado pode ter 6 CPIs funcionando ao mesmo tempo. Repórter Érica Christian. Instalada no final de março, a CPI do HSBC investiga cerca de 9 mil correntistas brasileiros que depositaram 7 bilhões de dólares em contas do banco na Suíça. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito das Próteses foi criada no mês passado para apurar denúncias de que médicos prescreviam cirurgias desnecessárias para a compra superfaturada de órteses e próteses de determinadas empresas. A CPI do assassinato de jovens aguarda a indicação dos nomes dos senadores para começar a funcionar, mas outras 3 comissões propostas pela oposição poderão ser criadas. A do BNDES quer analisar os empréstimos concedidos pelo banco desde 2007 para empresas privadas e governos estrangeiros. A CPI da Receita Federal vai averiguar a atuação de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que favoreciam empresas com multas milionárias junto ao fisco. A Comissão dos Fundos de Pensão deverá fazer um pente fino na contabilidade da Previdência Complementar paga por funcionários dos Correios, Caixa Econômica e Petrobras após prejuízos com investimentos duvidosos. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que algumas dessas denúncias já estão sendo investigadas. Ele destacou que o Senado não tem parlamentares suficientes para o funcionamento simultâneo de 6 CPIs. Nós sabemos que se nós tivermos 3 CPIs funcionando aqui no Senado Federal, com toda certeza nós não vamos ter mais nenhuma atividade que não seja das CPIs. Ou então vamos ter CPIs esvaziadas, que eu acho que é o mais provável. Mas o líder da oposição, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, sugeriu que o Senado elenque as prioridades. Nós devemos focar aquelas que são importantes. Por exemplo, CPI do BNDES, a CPI da Receita Federal, a CPI dos fundos de pensão. São 3 CPIs fundamentais. O regimento do Senado não limita o número de CPIs em funcionamento. Da Rádio Senado, Érica Christian. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.